Bom, o tema a ser colocado aqui hoje é o ensino religioso nas escolas. Se deve-se ou não, ensino religioso, não ensino da religião, tá? Ensino religioso nas escolas. Houve um tempo atrás, aí eu digo que há uns meses atrás, aí eu pelo menos escutei na imprensa falada, televisiva, escrita, li alguma coisa em alguns jornais, sobre a ideia dos nossos líderes, principalmente na questão da educação, de tirarem algumas matérias das ciências humanas no currículo das escolas. E essas matérias seriam sociologia, filosofia e ensino religioso. Ficaria, então, ciências humanas, só história e alguma coisa de geografia. Ficariam só somente ciências exatas e ciências da natureza. Então, aí depois houve uma certa intervenção do Senado, houve uma certa intervenção do MEC e tal, e muitas vezes eu escutei de muitas escolas que não, que achavam que devia ser continuado ainda a utilização do currículo escolar, a utilização dessas matérias, sociologia, filosofia e ensino religioso. E parece, pelo menos a informação que eu tive de um amigo meu que trabalha no São Rafael, que continua essas matérias, sociologia, filosofia e ensino religioso. Mas hoje, por que é importante o ensino religioso nas escolas? Ensino religioso, gente. Não vamos confundir com religião. É religiosidade e não religião. Porque nós não podemos ensinar, querer impor dentro de uma escola onde existem lá alunos que fazem parte de várias igrejas, mesmo que as igrejas todas elas sejam cristãs, mas são igrejas com ideologias, ideias diferentes, né? Então, o que se deveria trabalhar dentro do ensino religioso? Questão de valores. Questão de valores éticos, questão de valores morais. Uma questão de valor que eu acho importantíssimo numa escola, e que o professor do ensino religioso, às vezes, eles colocam lá o cara que está sobrando, eles colocam lá para botar a ensinar a religião. Ensinar ensino religioso. Aí o cara está sobrando, vamos botar ele lá, fazer isso aí. Tá sobrando, serve para isso aí. Como se fosse uma coisa assim, bem banal, não fosse importante, que a religião não seria um dos principais conhecimentos, uma das grandes fontes de conhecimento da nossa história, né? Se nós fôssemos classificar as seis fontes de conhecimento, seis pilares do conhecimento, começaria, né, com a mitologia, a filosofia, a religião, as ciências, né, o senso comum e o conhecimento artístico. Olha lá aonde fica a religião. Ela fica no terceiro plano. Foi o terceiro conhecimento mais, digamos assim, o conhecimento religioso foi o terceiro conhecimento mais estudado no nosso planeta, até alguns anos atrás. É claro que eu não estou aqui defendendo de forma alguma que o conhecimento de alguma causa religiosa ou de uma ideologia religiosa seja mais importante que matemática, ou português, ou inglês, ou o que quer que seja. Não. Mas se tem uma oportunidade da gente incutir, da gente não é incutir, mas da gente colocar uma ideia sensata, do professor colocar uma ideia boa, uma ideia coerente, uma ideia, digamos assim, elevada, são nas aulas das ciências humanas, que são sociologia, filosofia e o ensino religioso. É importante porque naquelas aulas de ensino religioso, lá vai ter aqueles que se declaram católicos apostólicos romanos, existem aqueles que se declaram ateus, muita gurizada vai dizer, não, eu sou ateu. Tem aqueles que se declaram da Assembleia de Jesus, né? Assembleia deve ser isso, Assembleia de Deus, outros a Igreja Só Jesus, Só Jesus salva, Só Jesus é o Só Deus é o Senhor, e vamos indo, as igrejas neopentecostais e as pentecostais, e vamos indo. E a gente vai só das igrejas cristãs, nós vamos enumerar aqui em Flores da Cunha mais ou menos umas 20, 25, sendo a grande principal, não seria a mais importante, mas a que tem mais seguidores seria a Igreja Católica Apostólica Romana, seguido por todas as outras igrejas cristãs. É a mesma religião, né, gente? Não vamos trocar, não vamos confundir com religião católica ou religião evangélica ou religião luterana. Não existe. O que existe é religião cristã, religião islâmica e religião judaica. São as três únicas religiões que existem no planeta. O resto são filosofias de vida. Agora, religião é isso aí. Então, aqui a gente poderia estudar dentro de uma escola, como nós estamos numa sociedade eminentemente cristã, isto é, todo mundo mais ou menos segue os caminhos, os preceitos de Jesus Cristo. Então, a necessidade de colocar as ideias de Jesus Cristo nas classes escolares. Então, o professor vai ter que, em primeiro lugar, saber quem é que são os alunos. Veja bem, interessante como é que é o professor. O professor não é tão... O professor tem que saber. Ele vai ter que ir lá pegar ficha por ficha de cada aluno e perguntar e saber esse de que religião é, qual é a religião, pra, de que maneira que ele vai trabalhar cada classe. De cada classe. Para que não aconteça aí dentro aquilo que se chama de preconceito religioso. De dizer, não, eu vou falar mais da religião católica e vou falar menos da Igreja Católica e vou falar menos da Igreja Evangélica Só o Senhor é Deus, meus vizinhos lá. Qual é que é? Por quê? Por que que uma tem menos importância que a outra? Por que que uma tem menos importância que a outra? Se quero falar da história, como é que exigiu, como é que começou a existir, se quisermos falar sobre história das igrejas? Bom, como é que começou a Igreja Católica? Como é que iniciou a Igreja Luterana? Como é que faz 500 anos agora, semana passada? Como é que iniciou a Igreja do Edir Macedo? Como é que começou a Igreja lá do Naúl Soares? Ora, já só aí dá para dar umas 5, 6 aulas. E as pessoas vão ficar sabendo como que começaram essas igrejas. E cada ideologia colocada por essa igreja. Mas o mais importante não é a história das igrejas ou a história das religiões. O mais importante é colocar em questão a necessidade de, através dessa aula de ensino religioso, colocarmos em pauta o principal motivo, que é a ética religiosa e a moral religiosa. As pessoas que nasceram e cresceram e seguiram uma certa religião, uma certa igreja, elas são diferentes das outras pessoas. Elas têm dentro delas um outro tipo de comportamento. Elas têm uma ideia de sociedade, uma ideia mais ampla de sociedade. Porque dentro de uma religião não se fala somente de religião, mas se fala de valores familiares. Onde é que estão os nossos valores familiares? Ultimamente são jogados numa cesta do lixo, que a gente vai falar bastante semana que vem sobre isso aí. Valores familiares estão colocados numa cesta do lixo. Numa cesta do lixo estão os valores familiares. Os valores éticos sociais de uma comunidade. Os valores morais, mas sem moralismo brega. Não, moral de uma sociedade, de uma família. Ou de uma comunidade, ou de um bairro e tal. Onde é que está isso aí? Como que se funciona isso aí? Quem é que está ensinando isso? Se no bairro, lá na comunidade e tal, quem é que está fazendo esse trabalho aí? Como é que isso está se desenvolvendo? Na oportunidade que a gente tem, no caso de ser um professor de ensino religioso, a gente não vai só ensinar essas questões, a gente vai colocar, se eu fosse eu, que tem que ser professor, né? E a gente iria colocar, teria necessidade de colocar questionamentos. Quem são vocês perante Jesus? Quem são vocês perante a religiosidade? sem saber de religião, não sem querer saber de religião, mas a religiosidade de vocês está em que patamar? Vocês dão importância a alguma religião? A religião é importante para vocês? A religião faz com que vocês pensem novamente? Às vezes, muitos atos que às vezes fazem de forma totalmente impensada? Muitos, eu tenho certeza que iriam gostar. Porque a gente não imagina como um jovem de 14, 15, 16 anos é aberto a essas questões. Quando, claro, bem fundamentado, quando bem argumentado, quando bem falado. É claro que, por isso que eu disse, da necessidade de uma escolha de um professor, não um professor lá porque ele está lá sobrando, então vamos botar ele para ensinar religião, ou estudo religioso, ou a filosofia religiosa. Não é por aí. Não é por aí. A pessoa tem que preparar a aula. É importante? Claro que é importante. O que, que o centro espírita, afinal das contas, tem que haver com isso? Não, o centro espírita não tem nada a ver com isso. O centro espírita continua fazendo o seu trabalho aqui como centro espírita, colocando a filosofia espírita em primeiro lugar. Sempre. Mas sempre buscando uma ética, uma moral, né, aonde somos seres humanos e temos que nos tratar tal e qual somos. A mesma coisa se colocaria numa sala onde existiria, digamos, o ensino religioso. Não seria muito difícil. Não é nada difícil. Agora, eu soube de muito tempo atrás aí que certos professores levavam uma turma numa capela tal, numa igreja tal. Quem não queria entrar, não entrava. Quer dizer, o que é isso? Por que eu sou evangélico? Porque se eu sou evangélico, da igreja lá, Nosso Senhor, só o Senhor é Deus, por que eu devo entrar na igreja católica? E por que esse professor, ao invés de ir nesse templo da Igreja Católica Apostólica Romana, não foi na igreja dele? Vamos mudar, vamos criar, vamos conhecer, vamos saber. Porque quem não sabe, começa a preconceituar. Então, vamos fazer menos preconceito no momento dessas escolhas desses professores e fazer com que eles realmente saibam aonde levar e de que modo levar esses jovens a crerem um pouquinho mais na religião. Porque uma vez, vocês podem... Alguns podem até discordar, mas uma vez era muito mais fácil viver quando as pessoas viviam mais perto da religiosidade. Hoje a coisa também é difícil, né, gente? Obrigado.